Bom Jazz, o teu ouvido. Um programa do Clube Jazz RCA, concebido e apresentado por Luís Filipe Bettencourt e Ana Paula Inácio. A função da arte, 1. Diego não conhecia o mar. O pai, Santiago Cova de Love, levou a vê-lo. Foram para o sul. Ele, o mar, estava para lá das dunas altas à espera. Quando o menino e o pai chegaram, finalmente, àqueles cumes de areia, depois de muito caminharem, o mar explodiu-lhes diante dos olhos. E era tal a imensidão do mar, e tal o seu fulgor, que o menino emudeceu de formosura. Quando enfim conseguiu falar, trêmulo, gaguejante, pediu ao pai: ajuda-me a olhar. o medo. Uma manhã, ofereceram-nos um porquinho da Índia. Chegou a casa numa gaiola. À tarde, abri-lhe a porta da gaiola. Voltei a casa ao anoitecer e encontrei-o tal como o deixara. No fundo da gaiola, encostado às grades, a tremer do susto da liberdade. Thank you. os sonhos esquecidos. Helena sonhou que deixava os sonhos esquecidos numa ilha. Claribel Alegria apanhava os sonhos, atava-os com uma fita e guardava-os bem guardados. Mas as crianças da casa descobriam o esconderijo e queriam usar os sonhos de Helena. Claribel, aborrecida, dizia-lhes: "Isso não é para mexer." Então Claribel telefonava para Helena e perguntava-lhe: "O que faço com os teus sonhos?" os índios, 4. Na ilha de Vancouver, conta Ruth Benedict, os índios organizavam torneios para avaliar a grandeza dos príncipes. Os rivais competiam destruindo os seus próprios bens. Atiravam para a fogueira as suas canoas, o seu óleo de peixe e as suas ovas de salmão, e do cimo de um promontório deitavam ao mar as suas mantas e as suas tigelas. Vencia aquele que se despojava de tudo. Thank you. noite, 1. Não consigo dormir. Tenho uma mulher atravessada entre as pálpebras. Se pudesse, diria que desaparecesse. Mas tenho uma mulher atravessada na garganta. Os sonhos do fim do exílio. 3. Tinham-se-lhe partido as lentes dos óculos e desaparecido as chaves. Ela procurava as chaves por toda a cidade, às cegas, de gatas, e quando finalmente as encontrava, as chaves diziam-lhe que não serviam para abrir as suas portas. Sonhos de Helena. Naquela noite os sonhos faziam fila querendo ser sonhados, mas Helena não conseguia sonhá-los a todos. Não era possível. Um dos sonhos, desconhecido, recomendava-se. Sonhe-me que lhe convém. Sonhe-me que vai gostar. Faziam fila uns quantos sonhos novos, nunca sonhados, mas Helena reconhecia o sonho tolo, que voltava sempre, aquele enfadonho, e outros sonhos cómicos ou sombrios que eram velhos conhecidos, das suas noites de muito voar. Definição da arte. Portinari não está, dizia Portinari. Punha o nariz de fora por instantes, batia com a porta e desaparecia. Eram os anos 30, anos de caça aos vermelhos no Brasil, e Portinari exilara-se em Montevideo. Ivan Quemaide não era desses anos nem desse lugar, mas muito depois ele espreitou pelos furinhos da cortina do tempo e contou-me o que viu. Cândido Portinari pintava de manhã à noite e de noite também. Portinari não está, dizia. Nessa época, os intelectuais comunistas do Uruguai queriam tomar uma posição sobre o realismo socialista e pediram a opinião do prestigiado camarada. Sabemos que não está, mestre, disseram-lhe e suplicaram. Mas não nos dava um instante, um instantinho? E apresentaram-lhe o assunto. Eu não sei, disse Portinari, e disse, a única coisa que sei é isto, a arte ou é merda. ouvimos o estreante disco dos Wave Jazz Ensemble. 1. Wave Blues. 2. Low Island. 3. Otrigata. 4. Phoenix. 5. Lounge. 6. Mestre Pinheiro. 7. O Sol. E 8. Una Bella Giornata. Leituras de O Livro dos Abraços, de Eduardo Galeano. Antígona, 2018. Onde jaz o teu ouvido? Programa do Clube de Jazz RCA, concebido e apresentado por Luís Filipe Bettencourt e Ana Paula Inácio.